bem-vindo ao CCN Cast. Entre e fique à vontade. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma e aqui quem fala é o Matheus Dess. Aqui é o Thiago Viana e a gente trouxe um convidado especial lá do Jurassic Cast. E aí, galera? Aqui é o Miotti e, como todo ano, né? Vamos falar a nossa lista aí. Tá virando a tradição aí, a gente vai fazer lista de top 5 dos melhores e dos piores filmes de 2015. Só que esse ano agora, o de 2016, eu vou começar a anotar filme por filme que eu acabei de ver. Porque não dá não, eu acabo esquecendo. Não, é, eu vi quase 200 filmes, pô. Tá muito filme. Caralho. Mas a gente tava fazendo a lista, tinha uns filmes aqui que eu tava olhando que pra mim tinha sido há 2 anos atrás e tinha sido tipo no início de 2015. É muito louco isso. Então, pra gente começar aí a falar sobre os melhores, vamos primeiro falar sobre os melhores filmes e depois a gente fala sobre os piores, né? Cada um de nós fez uma listinha aqui de 5 filmes dos melhores e aí a gente juntou as 3 listas pra falar dos 5 principais aí, né? E aí pode começar falando aí, Miotti, sobre o 5º lugar. Pois é, o 5º lugar foi o meu top do ano passado, foi A Travessia, né? Foi, porra, que... um filmaço, né? É o filme do Robert Zemeckis com o... É o Joseph Gordon-Levitt. Isso. Ele tá fazendo o papel do francês que era um equilibrista que atravessou as Torres Gêmeas. Não estava sendo construída ainda, tá acabando a construção dela. Então mostra a história, né, de como foi para ele chegar lá e atravessar as Torres Gêmeas num cabo de aço. O filme... E é baseado numa história real, né, também. História real. Tem até uns documentários também por aí, né, eu acho que tem 2, se eu não me engano, contando a história do cara mesmo, né. Desse francês. E ó, quem não viu ainda, veja, porque é um filmaço. Filme, porra, eu fiquei de cara. E assim, quem não pôde ver, né, porque eu vi na sala XD, naquela cadeira de box. Era sensacional a cadeira tremendo na hora que o cara tava equilibrando. Aquilo ali foi perfeito. Eu confesso que eu tava esperando outra coisa do filme, assim. Eu achei que o filme inteiro ia ser ele em cima da linha, né? Da corda. É, eu achei que ia ser meio que tipo um Gravidade, assim, em cima de uma corda. Mas tá. O filme tem um monte de coisa, né? Ele fala muito de arte, fala da história do cara, né? Lá na França e tal. Isso. Tem muito negócio de vertigem também, né? Porra, toda hora o pessoal fica na beirada. Em 4º lugar aí, segundo a nossa média aqui, ficou o nosso querido Star Wars, né? O episódio 7, O Despertar da Força. Todo mundo aqui viu na pré-estreia, aí eu vi depois de novo. Porque eu realmente gostei do filme, ele é divertido pra caralho. Eu já vi 6 vezes. Tá bom, caraca. E só em 2015, eu vi 6 vezes. Eita porra, velho. Eu que já vi 6 vezes, já percebi muita coisa que as pessoas estão reclamando que só viu uma vez, né? Fala que é falha de roteiro, fala que não foi explicado tal coisa. Tem tanto detalhe que você percebe, que ele, claro, que ele vai explicar no episódio 8, episódio 9, não sei, né? Mas tem tanto detalhezinho que passa despercebido quem viu só 1 ou 2 vezes, que precisa ver mais vezes. É um filme que você precisa ver várias vezes, se tiver gostado, claro, né? Eu não vou falar aqui porque senão acaba sendo spoiler pra quem não viu, né? Cara, quando eu saí do cinema, eu saí com um sorriso de orelha a orelha, porque eu acho que eles fizeram um bom trabalho, um bom recomeço. Que o que eles fizeram foi, tipo, foi como se eles tivessem rebootado a história, mas mantendo ainda os elementos originais, sabe? Eles fizeram uma mistura muito louca de começar de novo, mas ao mesmo tempo dar um abraço nos fãs, sabe? Tipo, é um reboot com continuação. É, um reboot com continuação, velho. É muito, muito louco. E só o Star Wars mesmo pra fazer uma coisa dessa. 7 filmes aí. E aí tem a coisa que eu tava conversando com o Matheus, assim, logo depois que a gente saiu do cinema. Esse filme consegue se apresentar pra quem nunca viu os outros filmes, né? Isso. Com certeza, é não precisa muito, ver os outros. É, muito positivo, eu acho. Eu acho que uma pessoa pode começar por esse filme tranquilamente, assim. A Disney fez uma coisa que é comercialmente genial, sabe? Que a gente não tá aqui pra julgar isso, mas ela fez uma coisa que você pode começar por esse filme, se interessar e se pá, você ainda se interessa em rever todos os outros filmes pra entender cada detalhezinho daquele. E eu vi o filme 2 vezes e, assim, eu não vi 6, né? Mas na segunda vez que eu já reparei também um monte de coisa que eu tinha deixado passar, sabe? Porque você tá, sei lá, na euforia do momento, às vezes você tá prestando atenção na cena de ação, mas tá acontecendo uma outra coisa lá atrás, assim. Então, ver o filme de novo é legal, sem contar que você se diverte de novo, né? Se você tiver gostado, vale a pena assistir várias vezes. É um filme demais mesmo, né, cara? Um dia é bem gasto esse filme. Cara, e o filme é visualmente lindo, né? tudo que... Assim, a gente gosta das histórias antigas e tal, mas a gente sabe que os efeitos especiais antigamente eram limitados. E agora a galera fez uma mistura de... Aquela coisa que tá na moda agora, fazer uma mistura de 3D com elementos reais de cenário e tal. Não fazer tudo 3D, né? Igual o louco do George Lucas tentou em uma época. Mas, visualmente, o filme tá lindo, né? Você sai com a sensação de, porra, era isso que eu queria ver o tempo inteiro, assim. É, com certeza. É foda. E vocês viram que o George Lucas falou aí? Eu não sei nem. Não sei nem se era verdade, mas se tá na internet é verdade, né? Que o George Lucas falou que não curtiu muito o tom retrô do filme. Vocês viram isso? É, eu vi, não, mas assim, não. Assim, a opinião dele, tudo bem. É porque ele tentou com o episódio 1, 2, 3 fazer coisa nova, fazer uma coisa diferente. Não conseguiu, não deu certo. Muita gente, principalmente o Calaveira lá no Jurassic Cast, estava esperando que fosse uma coisa nova, né? Uhum. Ele reclamou bastante sobre isso, né? Beleza, a opinião dele. Mas eu acho que se não fizesse do jeito que fez, esse reboot com continuação, mostrando coisas que a gente gostava, com coisa nova, eu acho que não daria certo. Ia ficar estranho, né, cara? Ia ficar estranho. Se fosse uma coisa totalmente nova, digamos assim, mostrar só os três principais, cadê os outros? O que é Star Wars sem aqueles caras, né? Sem o Solo, sem o Luke, sem a Leia. Não tem como. E é igual eu tava falando pro Thiago. Até hoje a história gira em torno do Darth Vader, né, cara? Se não tivesse esse tom retrô, ia ser muito esquisito, né? É, com certeza. Teve um amigo meu que também não curtiu muito o filme, porque ele queria essa parada aí de coisa nova e tal. Mas é porque eu acho que ele foi esperando que toda a filosofia do Star Wars fosse explicada, entendeu? E quando no fim das contas, o Star Wars é um filme de aventura espacial, né? Então, eu acho que depende da vibe que você vai ao assistir o filme, assim. Eu fui esperando uma aventura espacial e saí de lá vomitando arco-íris, porque era isso que eu queria ver, saca? Claro. Agora, assim, se você quer ver, sério, uma explicação filosófica sobre o governo, sobre como tudo começou e sobre... Porra, não é Star Wars, sabe? Eu acho que gente que reclamou disso, eu acho que foi assistir o filme com a vibe errada, assim, na minha opinião. E tem que lembrar de uma coisa, vai ser uma nova trilogia, sabe? Não foi, sim, que nem o primeiro Star Wars, o episódio 4, que ele era um filme fechado. É, não sabia. Ali ele não sabia que ia ter continuação. Como fez sucesso, aí fez continuação, beleza. Esse aí não, esse aí já sabe que vai ter continuação. Pode ser que tenha coisa explicada mais pra frente. Uhum. E mesmo assim, não precisa explicar tudo, né? Tem coisa que não precisa ser explicada, assim. Você pode ficar na sua imaginação que não vai perder em nada. Pois é. Mas é um ótimo filme, eu gostei muito de ter participado dessa vibe até que tá rolando, enfim, Star Wars aqui, até que enfim. O primeiro Star Wars que eu vi no cinema foi esse aí, cara. Eu também. É. O mês de dezembro, o Brasil respirou Star Wars no mês de dezembro, né, velho? Todas as marcas estavam vendendo coisas de Star Wars, todo lugar tinha boxer, tinha promoção e tinha estampado. Até laranja de Star Wars. A teoria do bicho lá que eu ouvi, que eu tava comentando, dizia que tipo o Snoke também tava na... É só uma teoria maluca, tá? Mas dizia que o Snoke também tava na... Tipo, na turma do Luke. E que foi, na verdade, foi o Snoke que matou todo mundo e o Kylo Ren acompanhou ele, entendeu? Mas não que o Kylo Ren tenha matado a galera, mas na verdade foi o Snoke. Ah, não sei não, Tem uma cena que eu percebi, isso aí não precisa colocar não, isso é spoiler mesmo. Na hora da visão dela, tem lembra que ela tá caída no chão? E tem um cara que vai acertar ela e, o Kylo Ren mata esse cara? Aham. Uhum. Quer dizer, pois é. Ele você acha tá, que é ele? Não sei se... Não é que seja ele ali, não, porque senão ele tava morto. É. Então assim... Tava matando todo mundo, sabe? O Kylo ali parecia que não ia matar. Foi muito estranho aquela cena ali. Não sei, aquilo ali tem tanta coisa por trás ali que você não consegue entender ainda. É. Né? Vai entender mais pra frente. Quando sair no Blu-ray que vai sair um monte de easter egg, né, cara? Que vai ter com certeza. É porque tem gente achando que o Kylo Ren se revoltou já na aula do Luke, já na turma do Luke, e matou todo mundo. Mas eu acho que não, velho. Eu realmente acho que não. Porque foi isso que fez o Darth Vader ficar mal na primeira trilogia, sabe? Foi isso que demonstrou assim, pô, esse cara é realmente o filho da puta. Ele matou um monte de criancinhas Jedi. E o Kylo Ren não tá nem perto de ser o Darth Vader ainda. Eu acho que o Kylo não matou ninguém ainda naquela época da turma do Luke. Eu acho que deve ter acontecido alguma outra merda, mas não foi necessariamente o Kylo, sabe? É bom que a gente tenha aí até 2017 pra fazer um monte de teoria maluca, né? Todo mundo ficar louco até chegar ao próximo filme. É que nem aquela teoria daquela blogueira que tem uma raiva daquele negócio. Aqui fala que ele... Só pra mulher, só queria audiência. Tá infiltrado, né? Infiltrado. Só, tipo, se fosse infiltrado, ele não mataria o Solo. Já começa aí. Pô. Mas eu acho legal esse pessoal que faz várias teorias malucas, sabe? Eu gosto dessa bagunça, assim. E no final não acontece nada que o pessoal tá achando. É. Beleza, então eu vou puxar aqui o terceiro lugar, que foi, divertidamente, foi a animação aí da Pixar, né, que saiu esse ano. Porra, divertidamente, foi um filme que eu assisti, me surpreendeu, assim, quando eu vi os trailers eu achei que ia ser um filme divertido, mas eu não esperava que fosse ser um filme tão profundo, saca? Assim, é um filme que te faz, sei lá, rir, chorar e depois rir de novo, tudo ao mesmo tempo. Eu acho, assim, que ele diverte as crianças. Eu acho que ainda é um filme legal, mas, porra, você é um adulto assistindo, você entende, sei lá, 20 camadas de coisas ali no meio do filme. Eu gostei pra caralho, assisti também, acho que 2 ou 3 vezes no cinema. Porra, e é isso, eu achei sensacional. Eu acho que vai entrar pros clássicos, assim, da Pixar. Eu, como você falou o negócio do trailer, né? Eu fui enganado pelo trailer. Porque o trailer mostrou uma coisa e o filme é totalmente diferente. É, isso é verdade. Pô, parecia que ia ser aquela briguinha entre as mentes, né? Parecia que ia ser isso, né? Pelo essa trailer, pelo moda, teaser, né? De vender filmes diferentes no trailer. Que ia ficar mostrando as pessoas interagindo e o pessoal dentro da cabeça delas, né? Assim, isso, pois mundo. É, mas o filme não, o filme é totalmente profundo, é muito mais adulto do que infantil, né? As crianças vão gostar pelo visual, né? Porque vão entender nada. Vão gostar, vão gostei, adorei, mas não vão entender nada do filme, porque o filme é um tema adulto, não tem jeito. É, um filme adulto mesmo. É um grande filme mesmo. Ele, assim, ele não entraria no meu top 5, né? Não entraria, não. Eu tenho um outro filme que entraria ali, mas ele tá no meu top 10. É, mas olha aí. É, só lembrando, né, que a gente fez as listas e depois tirou as médias, né? Isso, com certeza. O cara que tá ouvindo aí, que tá perdido na vida. Esse aqui é o único que não entra no meu top 5, que tá na lista aqui. Esse filme eu achei do caramba também. Eu assisti uma vez dublado e uma vez legendado. E pra mim as duas versões estão muito boas. Tem uma dubladora no Brasil que dubla a Alegria, que eu sou pessoalmente apaixonado pela mulher, que é a... Eu não acho ela nem grande atriz, assim. Isso, a Mia Mello. Eu não acho ela nem uma grande atriz, né? Não, mas... Hã? Eu sei, tenho inveja de tu até hoje. Sentado lá no sofá com ela tal. Eu acho ela muito linda, aquela mulher, velho. E ela tem uma voz que eu acho muito legal, assim. Eu acho que combinou com a Alegria. Mas eu vou te dizer, cara, que a Alegria, ela é uma personagem meio irritante, né? Assim, acho que todo mundo... Ela é irritante pra caramba. Que tem vontade de bater na cara dela, assim. E... Porra, o dublado ela é 3 vezes mais irritante do que legendado. Eu tive mais vontade de bater nela quando assisti no dublado, velho. Eu não curti tanto assim a dublagem da Mia, não, mas eu acho que no mais tá legalzinho até. Aí teve até uma coisa que eu tava até conversando com o Thiago uma vez, que eu saí do filme olhando pras pessoas e imaginando como é que era dentro da cabeça delas, assim, sabe? Tipo, ah, não, essa pessoa aí, quem comanda é a Nojinho, quem comanda é o Raiva e tal. Muito doido. Então, assim, pessoa que você vê que quem comanda é o gato. Verdade. Não, aquelas cenas finais lá, pô, dos créditos são muito boas. Os créditos finais é a parte mais divertida de todo. É, os créditos são melhores do que o curta do início. Ah, aquele filme chato. Nossa. Porra. Tanto que eu nem lembrei, tá vendo? Só o que você falou. É, muito esquecível, né, ele. Em segundo na nossa lista foi Birdman. Foi um filme que é de 2014, mas lançou aqui no Brasil em 2015, né? E foi o vencedor do Oscar do ano passado. E que é sensacional o filme, né? Tava na lista de nós três, né? Esse com certeza. Aí. Primeiro que o filme é um grande plano de sequência, né? Assim, o filme inteiro, isso. Claro, que não é um plano de sequência real, a gente sabe. Mas ele é feito pra parecer um plano de sequência do início ao fim. Quando você percebe isso no cinema, quando eu percebi isso no cinema, assim, nos primeiros minutos, que não ia ter corte, que o filme tava rolando e rolando e rolando, tipo, o meu interesse triplicou, assim. Eu entrei naquela, consegui entrar naquela história por causa dessa fotografia maluca, assim, isso já me surpreendeu pra caralho. Sem contar que o roteiro é demais também, né? É um filme que ganhou o melhor filme no Oscar de 2015 e, tipo, critica toda a indústria de entretenimento, de filmes e teatros e dessa parada... De Hollywood, dessas porra de herói, tudo, né, também. É, de blockbuster que é feito só pra ganhar dinheiro, então é um tapa na cara de muito nego grande, assim, achei muito louco. É, o próprio Michael Keaton, né, que ele ficou muito famoso por causa do Batman. Sim. E depois foi esquecido, é a mesma coisa que acontece nesse filme. Mostrando a história do cara que foi muito famoso lá por causa do Birdman e depois foi esquecido. Igual vai mostrando as histórias reais, assim, né, também, dos caras que vão sendo entrevistados e tal. Então, a gente, inclusive, acho que a gente gravou um podcast sobre ele, que foi sobre o do Oscar aí do ano passado. E é engraçado que ele não é um filme de ação, não é um filme de suspense, mas tu não consegue parar de prestar atenção no filme, né, cara? Ele é muito, o tempo todo ele é muito frenético, assim, tem aquele cara da bateria, que a trilha sonora dele é só na bateria também, né? Que é mó loucura isso. É, tem as atuações também, né? São muito boas. Sim. É, o pessoal, assim, boa. O pessoal tá no teatro mesmo, né? Uhum. Assim, na metalinguagem, porque eles... Como, assim, o plano sequência não é o filme inteiro, mas tem, assim, uns 10 minutos de plano sequência. Depois ele faz o corte, só que o corte é bem sutil pra você não perceber que teve corte, né? Mas eles estão atuando ali como se fosse um teatro, né? Então, porra, os caras têm que ser bom. Tem que ser bom mesmo, senão não consegue. E eles usam efeitos visuais já nas cenas. Assim, não é claro que não é feito na hora, claro, porque isso é impossível. Mas, assim, o filme começa com efeito visual, aí a câmera vai pra um lado, depois volta e ele tá normal. Sim, sabe, isso é muito doido. Pô, foi muito sensacional. E é muito legal também que esse negócio da metalinguagem, né? Que o Miotti tá falando, assim, a trilha sonora é uma bateria maluca que fica tocando o tempo todo. Aí ele vai ter uma hora que ele tá maluco, assim, tá passando, louco, puto da vida. Aí ele olha dentro do quarto e tem um cara tocando a bateria, né? Que é a bateria da trilha sonora, que tal. Então é muito, muito louco, assim, o filme. É um filme sobre cinema, assim, né? No fim das contas. Pois é. Não, sem contar cinema. Que além de ser disso tudo, além de ser um filme bem completinho, né? Tanto quanto quesitos técnicos, quanto entretenimento e roteiro e tudo, ele ainda te deixa na dúvida até um certo ponto se o Birdman é real ou não, né? Até um certo início do filme, assim, ele te joga esse questionamento. Então, além de toda a crítica, de toda a metalinguagem, ainda tem uma brincadeira aí com esse herói que eles inventaram pra esse filme. Realmente, esse aí é com certeza um dos melhores do ano, assim, né? E o final te deixa dúvida, né? Você não sabe o que aconteceu. É, o final te deixa meio cabreiro, assim, né? Agora, falando de filmão, aí a gente vai pro nosso primeiro lugar, que tava na lista de todo mundo, muito bem colocado, que foi o Mad Max, né? Estrada da Fúria. Esse filme aí eu achei do caralho, cara. Pra mim, cara, se não fosse Divertidamente, ele era o melhor do ano pra mim. Eu acho que pra mim o Mad Max foi realmente o melhor do ano, assim, seria o meu primeiro lugar de pessoal, assim. Puta, eu me diverti muito no filme. Ele tem tudo que eu gosto, que é loucura, insanidade, explosão e carro, saca? Então, eu lembro que a primeira vez que eu respirei, que eu consegui respirar no cinema, foi tipo depois de 1h10, assim. O filme é frenético, insano, desde quando você entra no cinema até 1h cacetada, assim, você respira. E aí depois ele dá uma volta e fica frenético de novo. Então, sei lá, esse filme é o avatar da insanidade pra mim, assim. O filme, ele é todo uma cena de ação, né? Ele é uma cena de ação gigantesca. O bom do Mad Max, desse filme novo, é que ele foi feito pelo mesmo diretor dos antigos, que eu vi, as histórias são dele. Os antigos são uma aposta grande. Ainda mais ele que esse Miotti agora. Arrumando vários inimigos. Eu esqueci que o Miotti não gosta de Mad Max. Quem foi que chamou esse cara pro podcast? Não, ainda mais vendo agora. Você vendo esse agora, você fala que os outros são uma porcaria grande. Ah, não, isso é verdade. Comparado com esse aí... A gente já achava antes. Depois de ver esse daí, falou assim, agora sim o diretor teve dinheiro e fez o filme que ele queria. Né? Porque eu tava com medo. Eu falei assim, porra, o diretor mesmo, ele escreveu. Falei, vai ser igual aos antigos. Né? Mas não, porra, agora sim. E outra coisa boa, ele não usou só efeito digital. Ele usou efeito prático. Eu acho que tem gente morrendo ali. A maior parte do filme são efeitos reais, velho. São efeitos reais. Todos os carros foram construídos de verdade. Isso é todos os carros foram destruídos de verdade. É, eles foram destruídos de verdade, exatamente. Pareceu até que a menina morreu mesmo, que ela foi atropelada, porra. Realmente. Não, um grande filme mesmo. O filme ficou muito bom, né? Assim, eu não achei ele o melhor do ano. Né, na minha lista, né, ele tá entre os 5 melhores, porque ainda assim, ele é um filme de ação, é o melhor, é a melhor ação do ano, você não tem dúvida, melhor filme de ação do ano, mas como história, assim, eu acho que teve outros que são melhores, mas a nossa lista aí, botou ele pro primeiro sem problema, é isso aí. Assim, eu realmente acho que ele não seja um roteiro genial, assim, tá longe disso, né, filme de ação e tal, apesar de que também não é ruim, é de boa. Não, assim, de jeito nenhum, o filme não é um roteiro idiota, não, de jeito nenhum, não é só pra ter ação. É um roteiro simples, mas válido, né? Isso, claro. É, exatamente. Mas no meu caso, ele entra, assim, mais pelo sentido de, assim, de, como eu tinha falado, de ser meu primeiro lugar, mas pelo sentido de, porra, é um filme muito divertido, sabe? É um filme que eu assistiria, sei lá, 6 vezes aí, igual eu já assisti Star Wars e me divertiria nas 6, porque esse eu acho que eu já assisti umas 4, assisti umas 4 vezes. Umas 3 no cinema e depois de novo em casa. E é um filme que eu sempre que alguém não viu, eu faço a questão de apresentar e de ver junto e me divirto de novo como se fosse a primeira vez que eu tô assistindo. Eu já comprei até o Blu-ray dele. Olha aí. Vale muito comprar o Blu-ray, mas eu acho que o bagulho louco mesmo é ver esse filme no IMAX, né? Ou na sala XD ali do Cinemark. Pois é, é um negócio. Que aí é a destruição maluca, assim mesmo. A tela te engolindo e tu lá no meio da loucura, junto com o pessoal. É, eu vi no, na The Box da XD. E caralho. É, a The Box foi feita pra filme de corrida, sério. Foi pra filme de carro. É muito, muito, muito insano. É muito louco, muito louco. É isso aí. Mad Max, a estrada da fúria, né? Ou como eu gosto de chamar, o Mad Max definitivo. É difícil sair algum melhor que esse aí, viu? É, ele ainda foi importante também pra apresentar a nossa querida Furiosa, né? Que foi Furiosa chutando bundas aí, né? É, muita gente reclamou que o Mad Max não é o cara principal do filme, mas foi foda a Furiosa ter assumido esse papel, né? Sim, é porque na maioria dos filmes o Max realmente não chega a ser o principal, né? Ele é só o cara que vai lá e ajuda a galera, assim, mas ele... Porque Mad Max é sobre isso, né? É sobre um cara que por acaso caiu numa... Sim. Numa confusão. Aí ele vai lá, ajuda a resolver essa confusão e tal, e aí depois desaparece, assim, e... Ele e o Miller manteve isso aqui, né? Nesse Mad Max. Só um cara assim, da por pesada acaso, entre aspas, se metendo, né, em altas aventuras, né? A gente terminou aí o nosso top 5, né, de filmes, de melhores filmes. A gente tem que chegar na parte ruim do negócio, que é passar aí pros piores filmes de 2015, né? Quem quer? Então, como meu quinto pior filme do ano, Linda de Morrer. Filme brasileiro com Glória Pires. Vou te dizer que o filme é tão ruim que eu fiz uma entrevista com a diretora e falei pra ela, esse filme é ruim. Tá, não comento porra, mais nada. Eu sei. Falei, tem entrevista. Bota aí no post. Eu falei com ela. Não gostei do seu filme. Link no post, tá aí. Então, e o que ela falou? Não, ela gostou da minha opinião. Ela falou que eu não fui falso. Pelo menos isso. Eita porra, meu. Porque eu tava entrevistando ela normalmente. Aí, lá pelas tantas, ela chegou assim, e você, o que que você achou? Eu falei, vou ser sincero, não gostei. Achei que você poderia ter feito de outro jeito. Caraca. Falei mesmo. Ah, porra. Tá certo, né? Muito é ruim. E ela gostou porque eu fui sincero. Ela falou, é bom que você deu a sua opinião. É bom que alguém fale pra ela que o filme é ruim, porque ela tem que melhorar, né? No próximo que ela for fazer. Claro, claro. O que eu achei do filme foi o quê? Ele só ficou na parte de comédia pastelão. Ele podia ter envolvido mais, assim, a parte séria, o negócio do remédio para celulite, porque mostra isso, né? Que as mulheres tomam remédio para acabar com celulite. Uhum. Só que não se focaram muito nisso. Só focou no negócio de ser fantasma para ajudar a filha, para ajudar não sei quem, esse negócio todo. Aí queria fazer mais aquela comédia lá que ficou sem graça. Esse foi o problema do filme. Né? Se fosse um pouco mais sério, eu acho que seria bem melhor. É, porque o que vem de hoje em dia de comédia aqui no Brasil é essas besteiras aí mesmo, né? Quanto... É isso que me deixa indignado, sabe? Eu vejo o pessoal lá no, sei lá, umas pessoas que eu conheço, assim, super felizes pra ver os besteróis americanos, os besteróis brasileiros nível Zorra Total, assim. Eu falo, véi, como é que você tem coragem de pagar pra assistir um filme desse? Sério, é muito triste, é muito ruim. Meu quinto lugar é o Goosebumps, que é aquele filme do Jack Black. Porra, é um filme... Não é terror, é uma aventura, assim, né? Que o Jack Black interpreta o autor dos livros Goosebumps, né? Pra quem não sabe, os livros existem de verdade. O tal do R.L. Stein. E, cara, é um filme extremamente bobo. Ele é feito extremamente, tipo, pra crianças... Sei lá, crianças muito pequenas mesmo. E é aquele filme que, se você assistir na sessão da tarde, criança, você ainda sai falando assim, podia ter, sei lá, ido brincar com meus amigos. Então, era altamente passável. O único lado bom é que o Jack Black, pelo menos, ele não tá fazendo papel de Jack Black, apesar de o filme ser bem a cara dele. É uma das primeiras vezes que eu vejo ele não fazendo cara de Jack Black. E o foda do filme é que o início é bem promissor, assim, eles fazem, tipo, umas duas piadas que são legaisinhas, assim, que você fala, isso aí vai ser legal. De repente, quando eles abrem o primeiro livro, o filme deslancha em merda, assim. Tem uma parte que ele zoa do Stephen King, saca? Então, nessa parte eu ainda tava otimista, mas depois dos 15 primeiros minutos, acabou sendo realmente só um besterol infantil. É, o meu quinto lugar é o filme Sob o Mesmo Céu, que é daquele diretor Cameron Crowe, né, que faz um filme alto astral e tal, faz filme de ser feliz, mas nesse aqui ele não conseguiu não, viu? esse filme é fraco, fraco, chato do começo até o final. Não tem uma hora que ele é engraçadinho, assim, não tem nenhuma lição que tu... O legal do filme dele, assim, o Quase Famosos, o Compramos um Zoológico, o Jerry Maguire também, é que tem... Tu sai do filme querendo ser um ser humano melhor, assim, né? Querendo viver, ser feliz e tal. Nesse aí, eu só queria sair do filme mesmo pra dar tchau, assim, pra acabar mesmo. Achei normal, comédia amorzinha romântica. Nem fedeu, nem cheirou. Mas vai aí, Miotti, manda o teu quarto lugar aí. O Sétimo Filho. Puta que o pariu, não vou falar mais nada. Justo. Puta merda, sério. Esse é triste também. Terror? Não, é esse filme de fantasia, sabe? Mistura um monte de coisa. Mistura bruxa, mistura... Caçador de bruxa. Mistura todas as raias pra tentar parece. Vencer. Acho que é Jeff Bridges que tá no filme, não lembro agora. Kurt Russell, sei lá, um desses aí. Caraca, coitado, velho. Pô, foi um dos o filme foi no começo do ano, foi em janeiro ele. Nossa, terrível, terrível. Ah, eu lembro desse filme, agora que eu vi o pôster aqui, que tem a Julianne Moore também, né? É, Julianne Moore, isso mesmo. Tem uma galera famosa, pô. Caraca, que merda, meu. Terrível. Esse aí eu pulei fora. E o teu, Thiago? Teu quarto lugar aí? É, meu quarto lugar é A Forca, aquele filme de merda do Charlie, que aquela essa porra estourou na internet. Foi uma ação de marketing, foi 75 mil vezes melhor do que o filme. E é só mais um filme de terror clichê. Eu acho que não tem nada que defina, nada melhor do que clichê pra definir, porque ele é daquele found footage, né, que chama, que o pessoal chama isso. De filmes perdidos aqui no Brasil. Que é tipo como se você estivesse filmando o filme. Então todas as pessoinhas vão lá pra escola à noite, clichê, com seus celulares e tal. Então o que você tem são as filmagens dos alunos, sabe? E puta que pariu, os alunos são os mais clichês possíveis. É tipo o nerd, o popular, a gostosona da turma, a esquisita do teatro. Então, nossa, o filme é muito ruim, sério. É realmente muito ruim. Sério, o filme de terror foi terrível. É, isso que eu ia falar isso agora. Difícil. Foi triste pro terror. Só salvou dois. qual que salvou pra tu? Curiosidade, Eu gostei do Sobrenatural, o terceiro. Eu gostei dele. Não chega aos pés do 1 e do 2, que eu gostei muito do 1 e do 2. E pra mim, o melhor terror mesmo, que tá no meu top 10, é o Amizade Desfeita. Esse é o do Skype, né? É o do Skype. Que tá acontecendo aqui, ó, porque tá muito estranho o meu Skype aqui. Tá aparecendo o Matheus, tá aparecendo dois Thiago aqui. Tá muito estranho isso. Tá muito estranho. Olha aí o diabo aparecendo aí pra daqui a pouco. E o teu quarto lugar, Matheus? O meu quarto lugar é um filme merda. Cara, esse é o... É engraçado que esse filme eu coloquei no quarto, mas eu queria mesmo era colocar ele em primeiro lugar, viu? Que é o Quarteto Fantástico, cara, desse ano. Que é uma merda foda, assim, bicho. Eu acho que eu vou até deixar o Miotti falar dele, que eu vi que tá na lista aqui em primeiro lugar pra ele, né, Miotti? Eu falo, vamos chegar na minha vez, eu falo. Segue aí pro teu terceiro lugar. Terceiro lugar, Vício Inerente. Não, que não. É o novo filme do Paul Thomas Anderson, né? Ele é famoso do Magnólia, do Sangue Negro. Olha aí, tá explicado, Magnólia. Nossa senhora. Tu não gosta de Magnólia? Não, não tem como, não consigo. Quando choveu o sapo, quase saí do cinema, sério. Caraca. Vício Inerente, achei muito chato, muito arrastado. É aquele filme mais autoral. É o tipo de filme do diretor mesmo. Ele faz coisas boas. Não tô falando que ele não faz. Mas quando ele faz ruim, ele faz ruim. Pelo menos pra mim. É o tipo daquele filme Tênis Verde, sabe? O pessoal da Tênis Verde. Isso aí não tem dúvida. Não tem mais nada a falar sobre ele. O meu terceiro lugar é o Férias Frustradas. Que puta que pariu, velho. Que filminho chato, moleque. Eles... Tipo, tem, sei lá, a gente tem 32 Férias Frustradas antigos protagonizados pelo Chevy Chase lá. E aí eles tentaram trazer de volta, mas... Tipo, o filme é muito besterol. É tipo assim, porra, a maior idiotice que o cara podia fazer na vida ele faz, sabe? E você olha e você fala assim, ninguém pode ser tão idiota assim, sabe? E, sei lá, quando isso acontece 17 vezes no mesmo filme, chega uma hora que você fica irritado e quer apenas ir embora do cinema, então. Não devia nem considerar comédia esse filme, sério, ele é muito chato. Eu vi 3 vezes, chato. Adorei. Caralho, mentira, Miotti. Sério? Adorei. Desculpa, cara. E aí, o que eu achei, as partes que são mais engraçadas, entre aspas, eu achei muito apelativo, que é tipo, quando ele sei lá, um mini spoiler, ele tá, acho que pilotando um trator e atropela uma vaca, assim, é super pesada a parada. E, ou então quando a loira tá, ele tá paquerando a loira no trânsito, vem um caminhão e leva o carro dela embora, tipo, é uma parada muito pesada, assim. Eu vou ter que discordar de vocês, esse filme eu não vi, eu confesso que eu não vi, mas eu vou ter que discordar de vocês, assim, porque ano passado teve tanta notícia bizarra, assim, tipo, do, é igual aquela que tu me mandou, do cara que foi estourar um rojão na boca e morreu, o cara que foi preso, que tava se masturbando no avião. Então, isso aí eu acredito nessas coisas assim, sabe? Não, é, mas do cara fazer essas coisas que você não acredita, no, na clássica, o Rush, que é o filho, que é esse cara que tá fazendo o cara do The Office, né? Ele era um idiota. Então ele continua sendo idiota. Só continuou. E eu achei, é que nem vários filmes aí, que a gente até falou. Ele foi um reboot, continuação. Achei, porra, ele homenageou muito o antigo filme, o primeirão, né? E acho que continuou bem. Eu ri pra caralho. É, eu achei bem ruim. Eu acho que quem nunca viu os antigos não vai... Acho que não vai entrar nessa vibe, não. Mas é porque é um tipo de comédia que eu realmente não gosto. Então tá aí na minha listinha dos piores. Achei meio triste. É, o tipo de comédia que eu também não gosto é aquela Como Sobreviver a um Ataque Zumbi. Esse eu não vi, tava viajando. Cara, ainda bem que tu não viu, viu? Porque todo mundo sai da cabine puto com o filme, cara. De tão, sei lá, assim. Eu já ando com muita preguiça de filme de zumbi, assim, sabe? Pra mim já deu isso aí. Tinha que passar uns 5 anos sem ter filme de zumbi pra depois alguém fazer alguma coisa legal, assim. E ele é bem aquela comédia mais mongol do mundo, assim, sabe? De tipo, os caras tão fugindo do zumbi, tão no segundo ano. É um pouco de espada. Mas foda-se, que esse filme é muito foda-se, né? Ele tá todo mundo no segundo andar, assim, aí tá fugindo, e aí tem um zumbi que é um gordão que tá pelado atrás deles. Aí o cara, pra se salvar, ele se pendura no pinto do zumbi, aí o pinto do zumbi vai esticando, assim, aí vira um pinto gigante, e aí o pinto estoura, aí o cara cai, sabe? É uns negócios desse tipo, assim, sabe? Que é muito, sei lá, cara. Eu fiquei puto com esse filme. É comédiazinha adolescente, idiota. Realmente. Meu segundo, nossa senhora, ele tá quase em primeiro. Porque o primeiro é muito ruim mesmo. O Olmo e a Gaivota. É um documentário que... Olha, até é engraçado, porque lá no YouTube tem uns tênis verdes que vieram lá, que me xingando por causa desse filme. Sério? Ah, que eu não entendi, não sei o quê. Porra, o que que tá mostrando no filme? É um documentário, só que um documentário diferente. Não é um documentário que nem a Malala. É um documentário que é uma câmera filmando a vida da mulher. Às vezes ela até conversa com a câmera, né? Falando com a pessoa que tá filmando. Tá mostrando que ela é uma atriz de teatro, ela e o marido. Eles vão ter que fazer uma turnê em algum lugar, só que ela fica grávida. Então ela não pode ir, porque a gravidez era de alto risco, ela teve um problema lá. Então fica mostrando durante uma hora e meia ela em casa. Caraca, sério isso? O dia a dia dela em casa. E o pessoal fala que isso é arte. Não é arte, porra. Não é, sabe? Caralho. Eu não consigo. Ah, mostrando. Ah, mostra tela nua, mostrando a pelada, sei aqui, com barrigão, grávida. Aí mostra ela indo na feira, comprar coisa, aí volta, aí depois tomando banho. Sabe? É isso que o filme é isso, não tem nada. Sabe? Aí no final tem os tênis verdes aplaudindo, assim, falando, caralho. É isso. Pra eles é assim. É foda. Até pensei em assistir, assim, mas eu não... Porra, o meu segundo lugar é Mordecai, é a Arte da Trapaça. Não sei se vocês assistiram, mas eu acho que... Puta, eu acho que o Johnny Depp tava precisando pagar alguma conta, sério. Assim, o Johnny Depp, ele divide muita opinião, né? Eu conheço gente que adora o cara, eu conheço gente que odeia o cara. E aí eu fui assistir porque eu sou do tipo que acha que ele tem alguns trabalhos legais. Então, eu assisti numa leve esperança de que poderia ser legal, mas o filme é realmente uma merda. É um filme de ação, comédia, que não acerta nem na ação nem na comédia, sabe? Você nem ri e nem consegue acreditar no que tá acontecendo, então... E, puta, mais uma vez, é só um grande besterol com piadas super sem graças que eu assisti com mais umas três pessoas, assim, eu não vi ninguém fazendo nem rir, então... Tomara que ele tenha pagado as contas dele, porque o filme foi péssimo, realmente ruim. Engraçado que ele fez esse aí, né, que é o Mordecai, e no mesmo ano ele fez aquele Aliança do Crime, né, que o pessoal falou bem e tal, que eu também não vi, mas eu vi muita gente falando bem. Meio louco não assim é, mesmo. A culpa não é dele, né, a culpa é da direção, do roteiro, né. Não, mas às vezes também, né, igual o Thiago tá falando, assim, precisa pagar uma reforma no banheiro, precisa comprar uma piscina nova, aí o cara vai e pega um filme meio meio... que sabe que vai ser meio merda, assim, né? Não sei, vai entender, assim, esse cara. É, vai entender. O meu segundo lugar foi um filme que eu também confesso que eu não entendi, que foi 50 Tons de Cinza, que saiu aí no começo do ano. Que é baseado num livro, né? Que é um livro, assim, de... Como é que dá pra classificar um livro? É tipo um pornô feminino, assim, né? E... Pra mim não deu, não. Era tipo um crepúsculo pra maiores, assim. Só que sem ter qualquer coisa, assim. Era muito, pô, mela cueca, assim, sabe o filme? Acho que mela cueca define, assim. Eu achei um filme normal. Nem fedeu, nem cheirou também. Sério, não fiquei com esse ódio todo que muita gente ficou. Cara, me fedeu pra caralho esse filme. Olha lá. É, manda aí teu primeiro lugar, Miotti, que foi o meu quarto lugar com gosto de primeiro também. Quarteto Fantástico. O que falar de Quarteto Fantástico? Ele começou bem, ele estava bom, estava tranquilo o filme. Filme ficção, mas a meia hora final, nunca vi estragar tanto o filme como a meia hora final. Até piadinha no final do filme, aquela piadinha do Thundercats, sabe? Do He-Man, pra ficar rindo todo mundo. Pra falar do nome do grupo, né? Puta que Nossa, pariu. Deus me livre. E é igual você falou, assim, né? Ele começa parecendo que vai ser um ficção científica, de aventura, assim, né? Tudo mais. Aí, dá uma hora de filme, eles lembram que é um filme de herói, que tem que ter um vilãozinho merda. Pois é. Eles podiam fazer uma produção boa, né? Como tava fazendo. Aí deixa a parte de ação pro segundo filme. Ninguém ia reclamar, tenho certeza. Ninguém ia reclamar. Aí faz um filme que acabou, não foi nem um filme bom de ficção científica, nem um filme bom de herói, né? Ficou só uma merda, assim. Ficou uma merda. Esse eu também fiquei puto com esse filme, cara. E o teu, Thiago? Porra, meu pior filme que eu vi esse ano foi aquele The Ridiculous Six da Netflix. Você viu esse, meu? Eu comecei a ver no curso, eu tô muito atrapalhado no final do ano, né, com a edição. Mas eu vou ver ainda. Vou ver. Caraca, tem gente que falou que adorou, porque a comédia é idiota mesmo. Tem gente que não gosta. Puta que pariu. Vai ver, o problema é comigo, sério. Eu acho que é um dos piores filmes que eu já vi na vida, assim. É um filme que foi difícil de terminar. Ele é, pra mim, ele é uma mistura de Todo Mundo em Pânico com a Turma do Didi, sabe? Eu esperava que a qualquer momento fosse aparecer o Didi com o extintor, assim, pra apagar os negócios. E o pior é que ele é bonito pra caralho, assim. Eu achei ele visualmente muito bonito, muito bem feito. Assim, tem umas duas cenas de ação que são idiotas pra ser mesmo, pra ser engraçado. Mas a fotografia dele é muito bem feita e tal. Ele é muito bem ambientado. O design de produção é incrível, mas caralho, o filme é muito chato, é muito... Que assim, se eu achei Férias Frustradas com piadas idiotas, isso aí é... Todas as piadas são 15 vezes mais idiotas. E esse filme eu realmente não consegui nem rir. Eu quase não consegui terminar, pra falar a verdade. Mas não consegui nem rir. E pior que tem um maior elenco pesado, assim. Pesado, assim, entre aspas, né? Da comédia, que é do Adam Sandler, o filme, né? E aí tem o Terry Crews, o carinha que fez Crepúsculo, que eu não lembro o nome. É, tem uma galera aí. Os seis são bem famosos, assim, no mundo da comédia. E o Shark Boy? É o Shark Boy mesmo. E puta que pariu, eu odiei. E é engraçado porque a Netflix lançou dois filmes, né? Que foi o Beasts of No Nation, que eu acho que só não entrou na minha lista de melhores, porque, eu não sei se vocês viram, mas eu achei foda pra caralho, só não entrou na minha lista de melhores porque ele é realmente muito pesado, não é um filme... Ele tá na minha lista. Porra, ele não é um filme pra você ficar assistindo direto, assim. Ele não chega a ser divertido, mas ele é um filme do caralho. E aí, depois de um mês, eles lançam The Ridiculous Six, que pra mim foi... Sei lá, se você colocar um do lado do outro, um anula o outro, assim. Um é muito bom e o outro é um dos piores que eu já vi. Mas é isso aí. Se puderem evitar, evitem. Agora, o pior do ano, pra mim, foi A Possessão do Mal, cara. É um filme, mais um filme de possessão, dessas porra desses filmes de possessão, que é tudo a mesma coisa. E, tirando uns, né, tem uns que são legais, assim, tipo... Exorcista, mas... ótimo. Hã? Exorcista. Exorcista aí, né? E... Ele é exatamente... Ele começa, tu acha que ele vai ser diferente, assim, né? Porque é tipo um cara que... A mulher dele morre e aí ele começa a fazer um documentário sobre a vida dele, tentando canalizar todo tipo de demônio de todas as religiões possíveis, né? Aí é legal, assim, a parte que ele tá... fazendo rituais, assim, né? Tentando pegar um demônio. Se fosse um filme de comédia e seguisse essa linha assim, ia ser muito doido, cara. Ia ser muito massa. Mas ele fica tão merda quando o cara começa a ficar possuído, assim, que não dá, cara. Não dá pra assistir. E ele é o tempo todo naquele terror gratuito, sabe? Que ele sabe que não dá pra ser levado a sério. Então, toda hora ele te dá um susto. Mas é um susto muito nada a ver, sabe? Que... É mesmo. Não é, meu, tem hora assim que é. o cara tá falando pra câmera, aí aumenta o som assim, dá um barulho de grito e tal, mas não tinha nada ali pra acontecer, sabe? É só o susto gratuito, assim, sem nada. É muito ridículo, sim, cara. Podre. Então, então é isso aí, fechamos aí o... Nesse amargo, clima aí. Triste. O clima triste, né? Pois é, pessoal, tudo down aqui, tá foda. Devia ter feito os piores primeiro, né? Ficar feliz depois com os melhores. Fica aí o aprendizado pro ano que vem. Ou então aprendizado, façam filmes bons, porra. É. Ansioso aí pra algum estreia do ano que vem? Pra caralho, muitos. Ano que vem promete, né? 2016 aí tá vindo. Na verdade, esse ano, né? Já estamos nele, pô. É, 2016 estamos nele. Que ano é hoje, meu Deus. E aí, qual filme vocês estão mais ansiosos pra ver ano que vem? Só pra... Batman e Super-Homem, sem dúvida. Ah, certeza. Isso aí, meu. Tamo junto, cara. O Thiago odeia. Thiago odeia essas porra aí. Posso de não? Batman. Ele é Marvete, né? Não, ele não é nada, ele só odeia tudo. Ah, não gosta de filme de herói, não? Não, o Matheus tá exagerando. É porque eu não... eu não cresci lendo nem Marvel nem DC, Zaki, então eu não... Eu também não, pô. Eu só via os filmes. Tenho carinho nenhum. E aí eu não gostei muito de Homem de Aço. E aí o Matheus fica... É, aí a gente tem que conversar. A gente tem que conversar. É, bem mais ou menos assim. Mais ou menos. Pois é, pra mim também é o Batman vs Super-Homem. Tá no topo da minha lista. Eu vou assistir, mas eu vou assistir com a expectativa nível merda, vai ver até me surpreendo. E o teu, o odiador de tudo, quer ver? Vai falar daquele filme lá do Harry Potter, quer ver? Puta, Animais Fantásticos? É esse. É. Caralho, ele sabia. Agora, 2016? É, 2016. É agora, é em novembro, eu acho. Isso, olha. Novembro de 2016. Pô, mas caralho. Não, assim, esse ano tem muito filme. É, ó, vai ter no grupo agora em fevereiro. Março é o Baixo Super-Homem. Abril, acho que não tem nenhum blockbuster. Maio vai ter Capitão América, né? Isso, Capitão América, Guerra Civil. Aí maio também tem X-Men Apocalipse. Deixa eu ver, vai ter o um novo Independence Day, né? Vai ter Esquadrão Suicida. O que foi isso? Eu should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. Vai ter um novo Caça-Fantasma. É, as Caça-Fantasma. Vai ter mais um filme do Star Wars. Ah, é, o Star Trek. É que esse Star Trek aí, eu não tô muito confiante, não, por aquele trailer que saiu, cara. É, vamos ver. Parece que vai ser tipo Velozes e Furiosos no É, o diretor mesmo, né? Pois é. Eu tô bem animadinho pra ir. E vai no final do ano, vai ter, tá aí, dezembro, né, vai ter o Star Wars Rogue One, né? Isso. Pois é, eu vi uma galerinha criticando aí, que não precisava fazer filme do universo expandido, mas, cara, eu pessoalmente eu quero muito ver, assim. Eu acho que quanto mais filme do Star Wars tiver, eu... Claro, pô, tô depois desse eu vou ser mais filme, feliz, pô, assistindo. Claro, pois é. Só reclamar disso. E é legal que tem muita gente que tem vontade de ver o universo expandido, mas sai muita coisa em jogo, em livro, né? Pois é. Sai em filme é melhor, né? É. E aí todo mundo assiste. Esse aí eu tô ansioso, cara. Então, agora que a gente conseguiu aí recuperar o espírito de alegria, de felicidade, de otimismo pro ano que tá chegando aí, 2016, que já chegou, né, 2016, a gente vai ficando por aqui. Miotti, faz aí o seu jabá aí, fala aí pra gente onde que a gente acha, se você tá solteiro, tá procurando aí, diz aí. Não, solteiro não, pô, solteiro não. Namorado chega em fevereiro aqui, pô, mora em Fortaleza. Ô, rapaz, olha aí. Você tem até fevereiro, não, tô brincando. E ela vai escutar isso aqui, pô, não tem como não. Vocês que já estavam se preparando aí pra procurar o Miotti nas redes sociais, pode tirar o cavalinho da chuva aí, então. Pode mesmo. Fevereiro ela tá aqui. Mas fala aí, tá lá no... Então, Jurassic né, jurassicast.com.br, né, várias atrações, muitas atrações mesmo. Tem o programa de filmes, tem o programa de vários assuntos, tem o Vale a Pena da Pena, que está em vídeo também. Tem o Jurassic Cast Live, que eu acabei, na hora que a gente estava gravando aqui, de lançar o novo, né, que é sobre Capitão EO, do Michael Jackson. Se vocês nunca viram, assistam pra vocês verem que merda que é. Se tivesse, se fosse esse ano, você estaria na lista do primeiro pior do ano. Caralho. Pô, tão ruim que é isso. É rapidinho, tem 20 minutos. É um programa bem rápido. Né? E outros vídeos também, de entrevista com diretores, tem as pré-estreias que a gente faz, né? Tem o Jurassic Comic, que é leitura de e-mails. Muita atração. Alguém quer ser o dinossauro, né? Que é a competição entre os nossos ouvintes. É tipo um game show. Pô, esses programas... É um game show, né? Um game show em podcast. Isso. É divertidaço, cara. É isso aí. Você não escuta direto. E pra vocês aí que me amam, eu já participei lá também, né? Do Vale a Pena da Pena. Olha aí. Acho que é o vídeo mais curtido, né? Da história do Jurassic Cast. Direto, o pessoal fica falando, ah, aparece o Matheus de novo, Matheus lindo e tal. Nada como a humildade, né? Então é isso aí, Miotti. Valeu aí pela participação. Vamos aí, sempre. Valeu demais. Já, tomara que 2016... Começa aí a montar a tua lista pra gente gravar o de 2016. Começando amanhã, tomara, porque amanhã já tem cabine pra gente. É verdade. Amém. Tomara que esse ano tenha tanto melhor filme bom. É, a gente possa fazer um top 10 feliz, né? Com 10 filmes felizes. Que beleza. Então a gente tá também por aí, a gente tá no ccncast.com.br, facebook.com/ccncast e no Twitter como @ccncast. Confere a gente aí nas redes sociais, dá um joia pra gente aí, compartilha com seus amigos o podcast e a gente se vê na próxima vez. Então é isso aí. Até mais. Valeu, até a próxima. Até mais.